die Enrosa, bitte Astasa, stiga a blubba. Faz sinal de fumaça, que o tempo não passa, te faço voar. Sou em você, além de você. Sou em você. Convidei pra queimar, fiz a situação. Mudou o clima da noite, eu sei que isso é bom. Ela brinca com o tom, na sedução tem dom. Fez surpresa com a lingerie, na cor do batom. Luz baixa, aumenta o som. Fogo no incenso, hidromassagem. Deu beijo, largo até o blunt aceso. Quero R&B. Clara, aceita o seu palpite. De notórios big, ela muda pra Black Street. E hoje tô com plaquê, champanhe ou saquê. Qual a melhor tempero que a faz de PVC? Larguei, corre pra te ter, então vamos tirar um lazer. Ela fica à vontade, é inveja de outras crescer. Espartilho, cita, liga, meia fina, escarpã. Abandona essa suíte só depois de amanhã. E quando empina esse tantã, ei, firma no pagode. Enquanto o meu planeta gira, ela o mundo sacode, safado. Um drink, só meu desejo é limite. Um drink, só meu desejo é limite. Um drink, só meu desejo é limite. Um drink, só meu desejo é limite. A noite é toda nossa trilha, Kelly, set me, baby. São quatro paredes, aqui vale tudo, é só nosso mundo. Tava escrito nas estrelas que a gente ia se trombar. Cada detalhe do seu corpo, pode pá que eu vou desvendar. Me perco nas esquinas, no teu corpo nu. Te levo muito além desse céu azul. E os seus mistérios vão se revelar. Preta tatuada, sensualizar. Faz o lap dance, manda o turque encerra. Deixa a anaconda, vem pronta pra não guerra. Não pode faltar ninguém. Seu olhar convidativo faz tão bem pra mim. Um drink, só meu desejo é limite. A noite vai ser, sou você. A noite é nossa, pega as taças, fica a boca. Faz sinal de fumaça, que o tempo não passa, te faço voar. Só ouvi você, a noite vai ser. Só ouvi você. Entendeu, mano? Foi só essa vez aí, mano, que eu trombei essa mina, entendeu? Pá, e aí? Ixi, calma aí, ó. Aí, tem uma mina me chamando aqui, ó. Preto, vem aqui em casa me ver. Vem, você podia vir mesmo, né? Aqui em casa. Olha essa tia. Psh, outra tia. Mano, olha aqui, ó. Preto, tô com saudade. Vem aqui me ver. Pera aí. Puta aí, é foda. Preto, tô deitada te esperando. Vem me ver. Meus pais não estão. Nossa, tio, essa é campeã, mano. Nossa, você tá até deitada já. Tô colando, hein?